É importante ressaltar que essa taxa é paga apenas uma única vez e eu não lucro absolutamente nada com isso. Esse valor é usado integralmente para cobrir os custos de manutenção da plataforma e garantir que ela fique ativa para ajudar outras mulheres.